tô cansado de tudo. Tô cansado do meu cabelo, tô cansado da minha cara, tô cansado de coisa pro lugar, tô cansado de coisa.